Nolo Salvador Altan 93, 87. Autorização São Paulo Congonhas, nível solicitado ao 340. 9387, aguarde um instante. Estou procurando seu plano no nosso sistema. Aguarde um minuto, por gentileza. Tenho pré-autorizado o nível 320. 320, copia. Da El, ok, do céu. Confirme rota, por gentileza. Lock, aperto 10, bridge, aperto 16BHZ, 13, inspira. Prepara a saída da El, lê da bridge, aguarde um minuto para cópia. Da El, lê da bridge, não se escuta para cópia. Gol 9080, decola da El, cruza 2000. 9080, boa, contato radar na decolagem, subou 360. 360, gol 9080. 9387, na escuta? Afirmativo, na escuta. TAN 9387, front copy? Afirmativo, front copy, TAN 9387. TAN 9387, autorizado Salvador para Congonhas, nível 320. Via o Pesulão no meia, após Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Após de acordo com a ata prevista no plano de voo. Decola da pista 0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda após bridge. Transponder é 5154, o controle 1208. Afirmativo, então, TAN 9387, autorizado. Decola com o nível 320. Da Elê da Bridge, via Perzulu 16, BHZ, Cris, Tira. Decola da 10, primeira curva à direita, cena 5154, controle 0151208. Da 9387, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, Sonoma. Estará quando pronto para puxa, transporte da 937. Cruzando 240, 1980. 9080, chega agora o centro Recife. 1251 na alterna 3325. 251 3325, gol 9080, um bom dia. Bom dia. Lufthansa 9387, POB de 164, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Tan 9387, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha. Ponto de espera chame a torre 118-95, altímetro 1012. Sete, ele intercola, pistão zero, vento no 2 graus, 9 nós. 9387, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, boa viagem. Decolado aos 40, controle 208, boa viagem. Então, 3287, contato, radar na decolagem, suba 320. 320, 1387. Então, 3601 no informação Foxtrot, confere, está 4x4. Avião 3601. 3601, autorizado, Salvador para Congonhas, nível 360. Via peso 116 após Belo Horizonte, direto trivia, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolada pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após Brise. Em Brise, intercepta peso 116. Responder 5162, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para São Paulo, decolada 10, boa direita, Euleda Brise, responder 5162, controle 120, decimal 8, via Upper do Lu 16, Belo Horizonte, direto 3601. Confirmando após a decolagem, primeira curva direita, saída da Euleda após Bridge. Afirmativo, da Euleda direita, da Euleda Bridge, da 3601. Da 3601, no cotejamento correto, reporte pronto para puxar o acionamento. Tá bom, Tarela, da 3601. Fernanda, tá aí? Confirme, 3601. Fernanda, tá aí? Fernanda, confirmando? Afirma. Não, tá aqui não. 200, uma rota 9387. 9387, chega agora o centro Recife, 251, no alterno 13325. 351-3325, 9387, bom dia. Boa. Na 3601, em coordenação aqui de Pitsolo, reporte para ataque. Confirme, posto 3601. Coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque, 3601. Vai reportar, 3601. para o táxi são 3601 com 1973 da bordo, autonomia de 4 horas, Altena, Galeão. 3601, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera altimetro 1935, altimetro 1093. Via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera altimetro 1918, 3601, ponta baixa. 3601, um bom voo. Obrigado. Salvador, muito bom dia, Altan 3601, nossa falta, pode dar a dar 1-0. 3601, Alim decola, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Alim decola, dá 1-0, Altan 3601. 201, decolada 01, controle 1208. Boa viagem, bom dia. 1208, bom trabalho, 30, 3601. Controle Salvador, meu guardião, muito bom dia. É o TAM 3601, decola, CETA é a Leda. Bom dia, 3601, contato, radar na decolagem, subou 360. Subindo 360, a possibilidade de valeira. Direto Leda, está livre. Direto Leda, TAM 3601. 5 da 7. Controle da 3601, efetuando um pequeno desvio à direita, proa 230. Gente, 3601, chama agora o centro Recife, 251 na altura. Para informação do vídeo. 25332, 3601. Luciana 6251, não tenho para autorizar no nível 360, deseja modificar? Luciana 6251, pronto, cópia. Luciana 6251, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360. E aí o Pesolo 16, após Belo Horizonte, direto trive, de acordo com a outra previsão no plano de voo. Na cola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após Bridge, em Bridge intercepta o Pesolo 16. Transponder é 5403. E o controle 120 decimal 8. 360 autorizado, roda do plano, Amber 16, CBHZ, módulo direto 5. Decolada 10, curva à direita, da Euleda, 403, decimal 8, controle. Puxando 6251, cotejamento correto, é a partir do próprio estacionamento. Guarda pronto, 6251.